É de manhã que todo dia eu tenho que orar. Me ponho de joelho e já começo a clamar. Em nome de Jesus que eu tenho confiado, entreguei a minha vida e confessei o meu pecado. Pela misericórdia é que hoje estou aqui, vivendo submisso à autoridade do juiz. Perante a majestade eu quero me prostrar, negando a mim mesmo sua vontade prevalecerá. O inimigo pode estar armado querendo sempre me combater. Na frente eu vejo a maldade, mas o bem é que vai vencer. Pela fé que o justo vive, nunca perdendo a marcada promessa, vencendo as batalhas e os gigantes desta era. O Deus que abriu o mar vermelho é que eu tenho me entregado. Minha fé, minha esperança na certeza de ser salvo. Agradecido a cada dia por Deus estar comigo, me dando força e me livrando da maldade do homem ímpio. Sei que tudo pode, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Alcançado por meio da graça, regenerado do pecado. Caminho lentamente, em passos verdejantes. Prossigo para o alvo, minha boca eu não me calo. O que ficou pra trás é passado e não tem volta. Não quero me lembrar, um novo homem nascerá. Cotidiano periférico, resgatado do inferno. O brilho de uma luz que é concedida por Jesus. Obediência, santidade é o que eu tenho sempre buscado. A cada dia, a cada hora, objetivo perseverado. Submetido ao juízo, vivenciando o amor divino. Liberdade ao cativo e todos aqueles que estão oprimidos. Justificado pela fé, alcançado por meio da graça. Vivendo para Cristo, autoridade e juízo. Exercito a minha fé e ponho ela em prática, sendo usado pelo Espírito Santo. Sobre o domínio divino, sobrevivendo a cada dia, mesmo sempre sendo tentado, persevero em oração, clamando de coração. Nunca vi um justo ficar sem resposta. Agora é a hora, o momento é esse, não demora. Justificado pela fé, alcançado por meio da graça. Vivendo para Cristo, autoridade e juízo. Justificado pela fé, alcançado por meio da graça. Vivendo para Cristo, autoridade e juízo. Justificado pela fé, alcançado por meio da graça. Vivendo para Cristo, autoridade e juízo. Justificado pela fé, alcançado por meio da graça. Vivendo para Cristo, autoridade e juízo. Onde habitou também o pecado, superabundou também a graça. Através de Jesus Cristo, favor imerecível. Salvos pela graça, mediante a nossa fé. Agradecido a cada dia por estar de pé. Mais uma vez a profecia está sendo revelada através do livro sagrado. O mundo pode passar, mas a palavra se cumprirá. Aquilo mesmo que o homem plantar, ele mesmo colherá para sua própria destruição. Carentes de Deus estão, passará a amar mais a criatura do que o próprio Criador. E esculturas, imagens e ídolos, o pecado te escravizou. Onde estiver o seu tesouro, também estará o teu coração. Não poderá servir a Deus e depois cair no mundão. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Sua justiça pode demorar, mas no tempo certo será. Arrependa enquanto é cedo, antes que seja tarde demais. O homem sem Deus é só, simplesmente voltará a ser pó. Uma estrela que reflete o brilho de uma luz. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o único que te conduz. Justificado pela fé, alcançado por meio da graça. Vivendo para Cristo, autoridade e juízo. Justificado pela fé, alcançado por meio da graça. Vivendo para Cristo, autoridade e juízo. Justificado pela fé, alcançado por meio da graça. Vivendo para Cristo, autoridade e juízo. Justificado pela fé, alcançado por meio da graça. Vivendo para Cristo, autoridade e juízo. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 24. W. Costa na graça de Cristo, mandando a rima no cristianismo. Paz.